sabe que eu te amo. Você sabe que você é o grande amor da minha vida. Essa é nossa, gente, composição Nicolas Batista. Quero mandar um abraço pro vereador Mido Gato Grande da Fé, meu amigo Jardel, em São Paulo, capital. Tudo que eu faço na vida é pensando nela, mas ela não corresponde o meu amor. Mas para mim não existe meu mundo sem ela. Ela foi embora e nunca mais voltou. Eu posso fazer sem você, meu amor. Meu amor, não posso negar, sem você não dá mais, sem você não dá. Tudo que eu faço na vida é pensando nela, mas ela não dá uma chance para eu me explicar. Até já tentei me envolver com outras pessoas, mas tudo na cabeça vem a lembrar do nosso amor, dos momentos que vivemos. O nosso amor, dos momentos que vivemos. Eu posso fazer sem você, meu amor. Meu amor, não posso negar, sem você não dá mais, sem você não dá. Faço na vida é pensando nela, mas ela não dá uma chance para eu me explicar. Até já tentei me envolver com outras pessoas, mas tudo na cabeça vem a lembrar do nosso amor. Dos momentos que vivemos, o nosso amor, dos momentos que vivemos.